BetaCast informa. Não importa o que você vai introduzir, introduza com cuidado. Saudações, amigos ouvintes. Cá estamos mais uma vez. Eu sou o MK e não importa o que você vai introduzir, introduza com cuidado. Olá, pessoinhas. Aqui é o DG e existe um autor que pensou que era uma ótima ideia criar um personagem para cada letra do alfabeto e enfiá-los na história todos de uma vez. Spoiler, não foi uma boa ideia. Hein, dá um episódio só disso. A gente pode... Vamos, sim. Com certeza a gente pega esse caso, é um estudo de caso. Tá. Né? A gente pega e faz um episódio só te falando de Bleach e como ele é desastroso. Ah, gente, Bleach é interessante. Não, dá pra gente fazer um metacast só desses personagens. Ah, de amor, de baixinho, de coração, desde docinho, é de escola, como dizia Xuxa. Continue. Pra quem não sabe, o Chichikubo, o Taichikubo, o autor de Bleach, resolveu que no último arco seria sensato reunir um personagem para cada letra do alfabeto, personagem novo, inserir todos eles de uma única vez na história e tá aí, né? Se virem com isso. São os vilões. O alfabeto. Fica claro o desespero, que dá pra ver que na metade já tá sem ideia do que fazer. É muito bom. É, cara, quando chega assim no 13, 14, você percebe que os personagens que vêm a seguir já estão cansados, né? Já não estão funcionando. É porque são 26 que ideia, merda. É, muito bem, né? Nesse episódio nós vamos ensinar a vocês que existem formas menos desastrosas de inserir um personagem na história. Não seja abrupto, não seja lerdo demais, existe um meio termo ideal para você não derrapar nesse quesito. Sem delongas, vamos falar sobre como inserir personagens na sua história logo depois da nossa famosíssima vinheta. Vinheta! Para quem gosta de ler e para quem gosta de escrever. Como dizia Xuxa. BetaCast! Tem que vir com um socão de fogo e salvar o dia. O podcast da Liga dos Betas, do Nier Fanfiction. O meu poder é infinito mais um. Mas o meu poder, ele fica imune ao seu poder. Antes da gente começar a elucidar, eu gostaria de confundir um pouco todos vocês, incluindo o MK. Deixando isso tudo muito mais complicado do que precisa ser. Por quê? Porque precisamos de uma hora. Brincadeira, gente. Quando falamos de adicionar um personagem, eu vejo duas interpretações possíveis para isso. A primeira, e a mais óbvia sem dúvida, é a apresentação de um personagem novato ou a reapresentação de um personagem há muito distante da história principal. Não sei se vocês aqui... leram One Piece. Se vocês leram, vocês devem conhecer a baleia Laboon, que é adicionada bem lá no começo do One Piece. E a história dessa baleia meio que retorna uns 400 capítulos depois. 400, mais ou menos. Isso é um preciosismo, né, cara? É um foreshadowing. É o que a gente falou do... Eu dei o exemplo do Caveira Vermelha, sabe? Em Vormir, em Vingadores Ultimato. Não precisa. Eles resgatam um negócio antigo pra colocar lá. Porque sim, né? Porque tá disponível. Por um mero capricho, por um charme. É, pra costurar a história, pra amarrar todos os pontos. Ah, sabe aquela baleia? Eu vou usar ela aqui nessa... Vou usar ela aqui nessa trama. E funciona. No caso de One Piece funciona, no caso de Vingadores até que funciona também. Em geral funciona fazer isso, né? Só que tem que saber fazer, porque às vezes você resgata um negócio que ninguém se importa. Ninguém se importa. Ou pior, você planta semente de algo que você nunca vai usar. Isso é mais terrível. Ah, isso é mais triste. Vamos falar do Kubo mesmo? Vamos continuar falando de Bleach? Porque... Eu achei que esse podcast era sobre outra coisa. E a segunda forma, que a primeira é você apresentar ou reapresentar um personagem. E a segunda é pensar essa introdução de personagem não somente dessa forma, mas pensar em introdução como realocar, como organizar, pensar como se fosse um tabuleiro de xadrez que você está movendo as peças para melhor levar a sua trama adiante. Uhum. Eu quero deixar isso bem claro aqui, porque, assim, a simples existência de um personagem em um determinado cenário pode mudar toda a dinâmica de uma cena. Mas não entenda isso como você fazendo personagens teleportarem pela sua história, como se elas tivessem super... Assim, às vezes até tem superpoderes, mas vamos supor que a sua história, sei lá, é um slice of life, um romance. Uhum. Um draminha lá, romance, teu povo... De repente, a sua protagonista teleportar de um lado da cidade pro outro pra ver o pretendente dela beijando outra garota... É... Isso não é normal. Isso não é normal, tá bom? A gente tem que manter a coisa da lógica, mas mantendo as devidas... Mantendo o devido sentido, eu gosto de pensar nessa organização dos personagens, uhum, pra fins de trama, como também uma forma de adição de personagem. Uhum. Eu gosto muito de exemplificar isso com uma das minhas séries favoritas que eu já falei aqui muitas e muitas vezes, eu acho que já tô até enchendo um pouco o saco. Que é How to Get Away with Murder, que conta essa história dessa advogada que dá aula pra alguns alunos que, no futuro próximo da trama, eles vão cometer um homicídio. Sabe, a história conta passado e presente, futuro e presente, então você meio que tem vislumbres, né? Que vai acontecer. Desse futuro que vai acontecer. Uhum. A série é de 2016, ela é meio recente, então eu vou pedir pro nosso editor querido, eu não sei se ele vai fazer isso, mas vamos estar tentando, por um aviso de em qual minuto a sessão de spoilers termina. Então, se você tem curiosidade de assistir a série, você basta pular pro minuto que ele deixou, tá ok? Olá, olá, pessoal! Aqui é a editora, diretamente do cativeiro. Como solicitaram a minha presença, venho informar. Se não quer receber spoiler, pule diretamente para 9 minutos e 45 segundos. BetaCast agradece. Prossigamos. Zona de spoilers. Metade da temporada acontece permeando o futuro homicídio do esposo da protagonista, da Annelise Keating. Vemos flashes fora de contexto desse futuro o tempo inteiro e ficamos pensando como a Annelise vai reagir quando descobrir que o marido morreu. Qual será a reação dela ao descobrir o envolvimento dos seus próprios alunos nesse homicídio? Até que no episódio 9 a gente sofre uma reviravolta, né? Essa história é contada na íntegra, essa história desse futuro é enfim contada como presente. Você vê a resolução inteira desse caso. E descobrimos que ela não só sabia do homicídio desde, assim, breves momentos depois de ele acontecer, como também descobriu que os alunos estavam envolvidos quase que instantaneamente. A cena, inclusive, é muito boa, que é o Wes, lá, o assassino, vamos por assim, pegando a arma do crime e pedindo desculpas pro cadáver, tipo, eu sinto muito. E ela falando... Aí muda a perspectiva, né? Só... A câmera muda e bota a cara da Annelise falando, não sinta. É. E tipo, esse momento muda tudo, porque a história que a gente pensou que era uma, dos alunos tentando se livrar do corpo, porque a professora pode ver e a polícia pode pegar e tal, de repente a história da própria advogada, da própria mulher daquele cara que morreu, ajudando esses garotos a se livrar daquele cadáver. Então. E daí o nome da série. Essa simples adição dessa personagem nessa cena mudou toda a perspectiva de como o enredo passa daqui pra frente. Uhum. Então é uma presença importante, uma adição importante, uma realocação de personagem pra um lugar que ela logicamente poderia estar, afinal de contas o crime acontece na casa dela, né? Então é natural que ela esteja na casa dela. Então não é inverossímil, e é uma adição da personagem naquele lugar que só dela estar lá toda a trama muda, toda a trama sofre uma reviravolta. Evolui, né? Ela evolui. Então, era mais ou menos isso que eu queria dizer. Era trazer... Agora, você disse uma coisa... perdão te interromper. Você fez uma analogia sobre um tabuleiro de xadrez, né? Os personagens se movendo. Eu fico tentado a imaginar que um tabuleiro de xadrez não seria preciso bastante, pelo menos para quem está começando a escrever. Eu gosto de pensar em um tabuleiro de damas. Porque as peças de damas... elas só se movem para frente, entendeu? E essa progressão, essa ideia de mover as peças para frente é algo que a gente precisa ter sempre em mente. E só quem se move para trás são peças especiais, não são todas as peças. São as damas, apenas elas, entendeu? Então você tem que ver qual personagem é só um peão, né? E qual personagem é uma dama e pode se mover desse jeito dentro da sua história. Porque se você estabelecer um jogo de xadrez, fazer essa analogia, eu acho perigoso, principalmente, pelo menos para mim, que estava tentando fazer esse exercício enquanto você falava, de imaginar todos os meus personagens se movendo por todo o tabuleiro, sabe? Isso é muito complexo. É nível One Piece de bagunça, sabe? Tudo tá acontecendo ao mesmo tempo e do nada, boom, checkmate, tá tudo ali, né? Isso precisa de um nível de perícia muito grande para se fazer. Então, se você não tiver isso, você pode agir melhor colocando os personagens como peças de dama e andando sempre pra frente, e quando chegar no final, é o final, acabou. Obrigado por pontuar isso. Eu usei o exemplo do xadrez porque eu nunca aprendi a jogar dama, só aprendi a jogar xadrez. Mas, tipo assim, você foi importante você pontuar isso porque... Eu vou falar alguma coisa aqui que vai soar rude, mas não me entendam mal. Vocês podem ler o Martin, né, com as Crônicas de Gelo e Fogo, e pensar assim, não, eu consigo fazer igual, mas vocês não conseguem. E isso não sou eu querendo menosprezar vocês como escritores, de forma nenhuma. Só sou eu dizendo que o George R. R. Martin, ele é um cara que ele escreve há muito tempo. Ele escreve desde antes de você sair da barriga da sua mãe. Então ele é um cara que ele tem um aparato, ele tem um histórico de conduzir tramas muito grande. Ele escreveu muita coisa antes do sucesso do Gelo e Fogo, do Game of Thrones, pra quem não sabe que Crônicas de Gelo e Fogo são os livros que deram origem ao Game of Thrones. Então, ele tem esse livro que tem vários plots, vários subplots, vários reinos, várias tramas, tudo subdividido, e ele faz essa bagunça funcionar, assim como o MK também citou One Piece, que é um lugar com vários reinos, várias raças, várias facções diferentes. E é uma bagunça muito grande que, para você conseguir organizar sem fazer besteira, é muito difícil. Exige uma concentração, exige uma organização muito grande. Que, me desculpa, mas você, como um escritor iniciante amador, você não consegue. Eu concordo com isso que você falou. E assim, a gente tá falando de como inserir personagens na sua história. Imagina que a sua história está em curso. Sim. A sua história está acontecendo. Você está escrevendo, já definiu um personagem principal, um protagonista, um plot. Tem um conflito ali. Tem uma situação acontecendo. E você imaginou que seria interessante o seu personagem principal ter um amigo de longa data, que ele, sei lá, está se mudando para a cidade e eles vão se rever. Bom. Como introduzir esse cara no meio de toda a turbulência da história, de todo o conflito, sem parecer abrupto, sem parecer repentino demais, né? Porque isso requer um certo nível de sensibilidade que às vezes a gente só consegue com o tempo. Por isso é importante a gente se perguntar sempre, a todo momento, em qualquer hipótese, como aquele personagem vai influenciar no plot. Entendeu? Por que que ele precisa estar ali? Você falou do exemplo do amigo de infância. Eu sou o cara dos exemplos, eu adoro dar exemplo porque Eu acho que a melhor forma da pessoa conseguir visualizar o que a gente está querendo dizer é dando exemplos mais concretos. Recentemente eu comecei a assistir um anime, porque eu gostei da música da abertura. Aí eu descobri que era um anime BL de banda, sabe? Boys Love. É o Given, é dessa temporada. As músicas são muito boas. O protagonista, ele tem um trauma um trauma muito sério do que aconteceu com ele na escola primária. Acho que é na primária, não sei se é um equivalente japonês, mas eu assumo que é a escola primária. E desde que ele sofreu esse trauma, ele é um cara muito quieto, ele é um cara muito evasivo, ele não fala muito sobre os sentimentos dele. E o par romântico dele, que ainda não é par romântico, que é o Enoyama, é um nome difícil, irmão. Ele tá começando a tentar se aproximar do Mafuyu, que é o protagonista, e tenta começar a entender qual é a dele, porque que ele é tão estranho, porque que ele é tão assim, porque ele é tão fechado. E nesse momento da história você não faz ideia do porquê. E ele vai lá tentar conversar com o Mafuyu, e de repente chega uma terceira pessoa, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas ele é um amigo de infância do Mafuyu. Então ele sabe todo o drama, ele sabe toda a história. Quando eles se reencontram, esse reencontro, tipo, depois de muito tempo deles distantes, o protagonista, o Mafuyu, ele sai correndo. Ele olha pra cara do cara que ele não queria ver, porque ele tava se afastando de tudo, de todos, se afastando do passado dele. Quando ele vê esse cara, a única reação que ele tem é correr. Pra mim, esse foi uma ótima forma de você acrescentar um novo personagem. Porque só dessa cena acontecer, só dele olhar pro cara assim e falar: "Ei, você, há quanto tempo eu não te vejo?" E o cara correr, você sabe que tem muita coisa acontecendo ali. É uma entrada significativa. Se a pessoa tá correndo da pessoa, é porque aquela pessoa ali, alguma coisa tem ali de muito grande que ele não tá passando pra você. Sabe o que é isso? É aquele clássico quando o personagem se olha e fala: "Você? Não. Mas você não pode ser, né?" Você já fica: "Ué, peraí, o que tá acontecendo? Como assim? Tem alguma coisa aqui que eu não sei e eu preciso saber." Cuidado com isso, hein, gente. Pode ficar muito canastrão. Esse negócio do "você pode ficar canastrão", a beça. Eu, filho de uma empregada. Filho da empregada, clássico, filho da empregada. De que novela era isso? Não faço a melhor ideia. Acho que é isso, é pensar essa inserção de personagem como adição de um novo alguém, mas como uma realocação desses personagens já vigentes na história. E como eles existem ali naquele tempo e espaço. Como eles existirem, melhor dizendo, ali naquele tempo e espaço. Já isso é influencia o movimento do enredo. Isso é uma coisa legal de você pensar. Vamos exaltar dois pontos aqui. Imaginando primeiro que o seu personagem já existe na história. Tá? Okay. Ele já estava ali acontecendo, já era alguém, mas não estava de fato atuando, participando ativamente, atuando. Mas ele já existe. Nesse caso, você tem que pensar em duas perguntas. Primeiro, esse personagem vai mover a história em si, o plot, o enredo, a trama, o conflito? Primeiro passo. Segundo, ele vai mover os personagens? Se nenhuma dessas duas perguntas for respondida positivamente, muito provavelmente esse personagem nem precisa ter existido. Não precisa nem estar ali. Porque o personagem, quando ele é inserido, ele precisa de alguma maneira impactar ou a história ou os personagens que ele vai interagir, né? Senão ele não muda Senão nada. Ele é um cenário ambulante. Ele... não é nada, é um extra, um plus que não fede nem cheira, não chove nem molha, né? Então ele sempre vai precisar impactar ou o enredo, ou a história, ou, sei lá, o seu protagonista, o antagonista, não importa, mas ele vai precisar impactar ou a história, ou um personagem, né? Ele vai precisar transformar, porque se ele não transformar nenhum desses dois aspectos, ele não precisa existir. Corta esse personagem, tira fora, arranca ele, queima e joga fora. Amém. Ele não precisa existir. Se ele não muda nada, ele não precisa existir. É tempo perdido, é palavras jogadas ao vento. Ninguém vai aproveitar esse personagem. Ah, mas ele é legal. Não interessa. Não move a história, não move o personagem. Eu ouvi um amém? Amém, irmãos. Tá, isso na hipótese de o personagem já ter que cumprir esses dois requisitos que eu falei. Aí tem a hipótese, claro, do personagem já estar existindo na história, né? Que é quando a gente tenta inserir ele e ele já vai ter alguma relação ali ou com a história em si ou com os personagens. Mas também tem a hipótese que eu acho até um pouco mais complicada, que é de inserir um personagem absolutamente novo, né? Sei lá, o cara caiu de paraquedas literalmente ali, ou sei lá, apareceu um personagem novo. É um novo vilão, ele veio de outra dimensão, né? Dragon Ball. Isso é difícil de explicar. Como é que você vai inserir um personagem que vem de outra dimensão, absolutamente do nada, né? Numa história que já está em movimento, já está em curso, sem parecer abrupto, sem parecer forçado. Você precisa... Olha só, quando eu escrevia, eu simplesmente colocava o personagem lá. E depois eu ia reler o capítulo. Eu ia reler o capítulo e os capítulos anteriores. E nos capítulos anteriores eu percebia que eu podia deixar uma ponta, uma brecha, para que eu pudesse futuramente justificar a presença daquele outro personagem. Não, mas isso é foreshadowing. Então, imaginem o seguinte. Isso também evidentemente mostra a importância absoluta de uma revisão. Né? A revisão serve para isso. Você reler e falar, pô, já que lá no capítulo 20 eu vou estar inserindo esse personagem aqui, eu vou deixar aqui no capítulo 3 uma dica. Sim, né? Sim. Uma fala que esse personagem já existe. Entendeu? Porque é assim quando você fala, nossa, o cara pensou tudo desde o início, ele foi incrível. Cara, ele só fez uma revisão. Né? Já cansei de fazer isso. Ele só revisou o texto dele. Às vezes, gente, às vezes não é nem questão de você adicionar uma cena. Às vezes tem aquele figurante que tá lá dando sopa numa cena e você fala assim, então, vai ser ele. E é muito básico isso, é muito fácil você relendo mesmo, você percebe que aquele personagem que tá ali naquela cena é um pouco solto. Você não deu exatamente o nome, você não deu exatamente um rosto, mas ele tá ali, ele tá agindo um pouco naquela cena, mesmo que como um personagem secundário ou terciário. Você vê se, assim, com a adição de um parágrafo, com a adição de uma linha de diálogo, você consegue deixar ele como uma ponta para um futuro na sua história. E você perceba, geralmente é muito mais fácil, geralmente não, é muito mais fácil você fazer o caminho inverso. Em vez de, por exemplo, planejar que você vá usar o personagem X que você colocou ali, a garçonete. Ah, ela vai ser a assassina da história. A garçonete aqui que do nada você decidiu que vai ser a assassina. É mais fácil você já ter decidido quem é a assassina, já ter construído a personagem, ter feito tudo isso, depois voltado lá no começo e falar... Ah, eu vou colocar aqui uma garçonete, vai ser ela, só por capricho, e ela vai ser também a motorista do cara nessa cena aqui. Já falei algumas vezes e vou repetir. A primeira cena que você escreve numa obra de ficção é a última. Porque não faz o menor sentido você começar... Assim, pra mim, existem escritores jardineiros? Credo. Existem escritores jardineiros. Mas... Eu... Mas você é de uma outra mídia, você escreve e tal, mas a sua mídia principal não é a literatura, é o RPG. É a mídia que você... Uhum. E o RPG, ele pede que você mantenha sempre o final em aberto pra você, poder trabalhar. Mas na literatura, eu acho muito assustador a ideia de eu não saber pra onde eu tô indo. O que é que eu tô fazendo? Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. É muito assustador porque eu sei que o meio da história é uma zona nebulosa. Mesmo que eu planeje, o meio da história, a metade da história pra mim é o ponto mais difícil, porque é sempre uma zona que você ainda tá decidindo como você vai chegar lá. Então, tipo assim, se não existe um lá pra se chegar, o meio, que já é complicado, fica muito pior. Porque sim, é sempre assim, é sempre a primeira cena que eu penso é a última. Claro, ela está sujeita à mudança a qualquer momento, sabe? A qualquer momento eu posso falar assim, não, a história tá indo pra um rumo diferente, então vou reimaginar o final, vou repensar as cenas do final. Mas se você ter essa ideia do final plantada, até mesmo pra inserção de personagem, pra remoção de personagem, porque uma coisa muito importante também, gente, a gente tá falando aqui de introduzir personagens na história, inserindo novos personagens na história, mas se tem uma coisa maravilhosa nesse mundo, se chama corte. Na hora da revisão, você pegar esse personagem, você lanhar ele fora, é a melhor sensação do mundo. Tira da história que as pontas que estão sobrando, sabe? As casquinhas que não, que ficam no molde. E é uma sensação boa, gente. Eu sei que tem gente que tem dó, mas eu não tenho, não. Ah, não. Não tenho dó nenhum. Assim, se o personagem... Eu vou repetir o que eu falei. Eu acho que vocês precisam se atentar a isso. Se o personagem não tá movendo a história, ou não tá movendo os personagens que ele vai se relacionar, ele não precisa estar ali. Ele não precisa existir. Ah, mas ele é amiga da minha protagonista. E daí? E daí? Ela move a história? Ela move... Se não, ela pode ser um bot do lado, assim. Não precisa ficar abordando o que ela tá fazendo, como e onde. Entendeu? Porque isso é um desperdício. Quando você vai inserir personagem nas histórias, a gente está imaginando que você vai inserir um personagem que vai mover a história, que vai mover as coisas adiante, entendeu? E, assim, eu acredito, o Douglas, ele sempre começa pelo final. É uma maneira inteligente de se escrever, de produzir uma história. Você pensa no final e depois vê como é que você vai chegar lá, né? Aí no caminho você faz os ajustes necessários. Entretanto, eu acredito que quando você vai escrever sobre personagens, ou mesmo inserir um personagem, você, embora você tenha uma noção do que o personagem vai fazer, qual é a finalidade dele, o processo de escrita, além de ser um processo absolutamente criativo, sim, ele é muito dinâmico, bem louco. E quando você se envolve muito com o personagem, ele meio que toma vida, né? E acaba fazendo aquilo que você não imaginava que ele faria. E você, poxa, tô escrevendo. Ah, quer saber? Vou fazer assim, assado. Quando você vê, já fez um negócio absolutamente diferente. Porque o personagem ganhou o carisma dentro da sua mente, sabe? E saltou pra fora. Aí quando você insere esse personagem na história, esse personagem específico, você acha, Douglas, que você consegue manter a coesão do final que você havia planejado para ele, das funções que você havia planejado para ele? Ou melhor, você acha que a gente precisa deixar o personagem livre e fazer com que ele aconteça, ou acha que ele precisa seguir as regras que a gente previamente estabeleceu no roteiro? Cara, é o seguinte, como eu mesmo disse, eu produzo o final antecipadamente para eu ter um norte. E esse final tá sujeito a mudanças o tempo inteiro, justamente porque, como processo criativo, a escrita, ela é, não vou dizer indomável, mas ela é um processo que tem suas liberdades. Eu sou uma pessoa meio cética, então eu não acredito nessa coisa muito do personagem ganhar vida. Eu entendo o conceito da seguinte forma, tipo assim, quando você idealiza um personagem, cria uma ficha e tal, você tá criando ali muita coisa sobre ele e você sabe mais ou menos pra onde direcionar ele. Mas só no processo da escrita, só no trabalho, só na labuta, você verdadeiramente vai entender aquele cara que você tá escrevendo. É. É o sopro de vida que falta, né? Você se pega pensando através do que você presenciou do personagem no momento da escrita. Então você vê assim, cara, esse personagem, ele muito faria isso. Esse personagem muito iria para aquele direcionamento. Esse personagem... E aí você percebe que, tipo, ele tem... ele toma decisões não porque, meu personagem é livre, ele quer fazer coisas, assim. Eu sei que muitos autores têm esse pensamento e eu não tiro a razão deles de pensar assim, mas pra mim isso é muito mais você, o autor, se dando conta das possibilidades do personagem que você criou. Uhum. E eu acho isso muito, muito legal. Então, tipo, eu acho sim que a pessoa tem que dar corda pra ver onde isso vai dar. Mesmo que acabe se enforcando no trajeto. Eu comumente, pelo menos quando eu escrevia com mais constância, principalmente fanfic, eu tinha um problema, cara, porque quando eu inseria um personagem, me dava um nervoso. Eu tinha um nervoso pessoal. Vamos supor que eu tava escrevendo uma história e eu precisava inserir personagens novos porque o panteão de personagens ainda não estava completo, né? Ainda tinham muitos personagens que eu queria tratar no enredo, né? Porque eu tinha... Isso principalmente falando em fanfic, sim, onde você já tem personagens prontos e você escolhe quais você quer. Eu, no caso, queria escolher todos do universo. Eu queria escrever sobre tudo. E aí eu pegava os personagens e falei, poxa... A minha história já tá no capítulo 20. Já aconteceu muita coisa. Os capítulos eram longos e já aconteceu coisa demais. Só que eu não abordei todos os personagens. Ainda tem, sei lá, 3 personagens aqui dessa corporação que eu preciso falar. E eles têm uma função importante. Agora é o momento deles aparecerem. Como eu vou fazer isso de maneira que não fique estranho? Porque onde esses personagens estariam todo esse tempo que não apareceram até agora, entendeu? Não dá pra apresentar tudo de uma vez, por isso eles ficaram de fora, não consegui espaço pra eles durante os planejamentos, né, que eu fiz, e agora também me parecia tarde demais pra inserir aqueles personagens. Eu ficava sempre num conflito, aí que eu fazia? Eu tinha que ler tudo de novo, editar os capítulos anteriores, pra deixar uma ponta para os personagens conseguirem ser inseridos. Então a história é quase como um coração de mãe, sempre cabe mais um. Só que só cabe mais se você conseguir alocar eles de maneira equilibrada. E esse alocar de maneira equilibrada tem que passar sempre pela pergunta se os personagens vão mover a história ou se vão mover os próprios personagens que eles vão interagir, entendeu? Então quando você inserir personagens novos, pelo menos eu, quando inseria personagens novos, eu ficava procurando a brecha no enredo onde esse cara ia entrar, né? Pelo menos pra mim, era a maneira que funcionava, a maneira mais eficiente de se colocar um personagem na história. E claro, eu precisava sempre criar uma circunstância, uma situação onde aquele personagem seria decisivo. Porque eu gostava de inserir os personagens assim, né? Mas era basicamente isso. Meu Deus, o personagem que eu estou inserindo, ele é um médico. Logo, eu preciso que alguém esteja doente. Porque aí faz sentido esse personagem aparecer. Então, eu deixo uma pessoa doente e jogo o médico na história. Meu Deus, ele é um bombeiro, eu taco fogo numa casa. Sabe? Era basicamente isso que eu fazia. Entendeu? Caramba, esse cara é X. Ponte, eu jogava Y na história para ficar fazendo esse malabarismo. Funcionava. Pra mim, pelo menos, funcionava de certa forma. Só que pode ficar tosco pra caramba? Pode. Provavelmente vai ficar tosco, mas assim, você tem que dosar e entender exatamente o que a história tá pedindo, né? Se couber a situação, a circunstância, pra você encaixar o personagem no momento mais pertinente, ótimo. Mas também não vai ficar gerando situações impossíveis, aleatórias, só para adicionar o personagem. Porque aí fica tosquíssimo, né? Agora sim, vamos ser práticos. Toda história precisa de personagem. Se você não montou um roteiro com os eventos e os atos bem estabelecidos, em algum momento você vai precisar inserir um personagem imprevisto na história e pode, eventualmente, acabar tendo muita dificuldade quando for inserir esse personagem. Ou pior, imagina o seguinte, mesmo com tudo planejado, você fica sem saber exatamente como e onde o personagem deve ser inserido. Eu falo isso por experiência própria. Eu já tive com esse problema incontáveis vezes, né? Você planeja tudo, aí agora eu vou encaixar esse personagem e ele não encaixa. Ele não cabe aqui. Eu não tenho motivo pra colocar isso. E aí, de repente, uma casa pega fogo, uma pessoa morre, uma pessoa fica doente só pra esse personagem aparecer. Não, o pior é quando eu tinha que adicionar coveiro no... Aí eu tinha que matar as pessoas. Gente. Então, assim, como será que eu encaixo esse personagem aqui? Eu devo apresentar ele do zero? Eu preciso criar um background antecipadamente para esse personagem? Então, essas eram as perguntas que eu me fazia e me deixava muito apreensivo quando eu ia adicionar o personagem. Mas hoje em dia eu tenho mais segurança para estabelecer o momento certo de inserir o personagem na trama, não só sobre o tempo ou o momento que ele vai ser inserido, mas também a forma. E tudo isso graças à compreensão de uma única pergunta fundamental, que é: qual a importância desse personagem para a trama? Ele vai mover a história ou vai mover os personagens que ele vai interagir? Respondendo isso, a gente consegue abraçar boa parte das possibilidades que a história pode nos oferecer ao inserir um personagem novo. Você falou uma parada legal aí sobre adicionar um personagem, qual a função dele pra trama, qual a importância dele pra trama. E aí, algumas pessoas podem confundir importância com background, com ter uma grande bagagem para tentar acrescentar de alguma forma ao drama, ou à trama, ou os personagens, assim. E eu tenho que dizer que, para um personagem ser bom, não necessariamente ele precisa de um grande background. E eu acho muito legal pontuar isso, porque eu penso muito nos personagens da dupla criativa de Death Note e Bakuman, é o Tsugumi Oba e o Takeshi Obata. Porque os dois, os três, né, protagonistas, tanto do Death Note quanto do Bakuman, eles dispõem de um background bem medíocre, na verdade. Assim, medíocre no sentido de mediano mesmo, não no sentido de ridículo. É um background bem ok. Eles vivem vidas normais, mundanas, até que escolheram um objetivo e esse objetivo construiu o futuro deles. Seja o Light Yagami, seu genocídio infundado, fundamentado na visão distorcida dele de justiça, ou, no caso dos garotos de Bakuman, virarem desenhistas de mangá, né? Que foi isso que motivou eles a começarem uma nova página da história deles, sendo que a página anterior não importa. Foi uma vida, assim, ok, uma vida comum. E nem por isso eles são personagens ruins, muito pelo contrário. Eles são personagens muito interessantes. Por exemplo, o Light Yagami, ele não vira um serial killer porque ele é um cara de passado traumático que sofreu abuso, muito pelo contrário. Ele é um filho da mãe bem do privilegiado. Vida perfeita, né? De família boa, frequentou as melhores escolas, o pai é um policial honradíssimo. A mãe dele, melhor pessoa do universo, uma fofa. A irmãzinha dele, meu Deus do céu, vontade de apertar aquela bochecha. E ainda assim, o filho da puta que ele se tornou, entendeu? Porque ele criou na cabeça dele uma ideologia ali distorcida do que é a justiça, que ele já tinha cultivado dentro dele desde muito antes. E quando ele pegou o caderno, essa ideologia, que já era um pouco torta, se entortou de vez e ele virou o que ele virou. E então, tipo, ao inserir o personagem na trama, eu quero que você pense se a parte mais chamativa dele se encontra no passado ou no presente. Porque, assim, eu acredito que mesmo que a pessoa tenha um background muito bom, essa não pode ser a melhor parte da história dele. O Light, ele tinha isso, ele começa falando que o mundo está podre, quem apodreceu com esse mundo deve morrer. E você percebe que esse background dele comum, genérico, mas afortunado, é justamente o que causa esse pensamento. Por ele ser acima da média, ele imagina que o mundo está absolutamente apodrecido e que as pessoas não conseguem, né, estar no nível dele, digamos assim, e precisam morrer. Ele vem desse lugar de privilégio, então ele olha de tudo, assim, ele olha pra tudo de cima pra baixo. Então, e o caderno só intensifica isso. Então, eu penso assim, gente, não há uma escolha certa e errada, sabe? Sobre o personagem ter um grande background ou não. Alguns personagens funcionam melhor quando tem um super background, outros não. Mas eu ainda acho que você tem que pensar que o passado do seu personagem não pode ser a parte mais interessante sobre ele. Pode ser uma parte super interessante, mas eu não acho que deva ser a parte mais interessante sobre ele, porque... Até porque a gente tá ali pra ver uma história, né? Pra ver a história do que vai acontecer, não do que já aconteceu. Aconteceu. Eu não sei se seja um romance histórico, aí. Realmente. Realmente... Mas assim, você falou sobre o background e sobre não confundir o background com a importância do personagem. E é interessante essa palavra, né? Essa importância, porque a gente às vezes não consegue dar a verdadeira dimensão. Mas você imagina que, ou melhor, dentro da sua história, você precisa se perguntar uma coisa: o que importa? E preste atenção nessa palavra, importa no sentido de trazer para dentro, no sentido de importação, né? Sim. No mesmo contexto de exportação, importação e, sei lá, exportação quando o que faz um país vende para outro e importação quando ele compra. Vamos colocar assim, a grosso modo. Então, importa aquilo que vem para dentro de você. Entendeu? Então, se algo é importante, quer dizer que a pessoa que está lendo, ou mesmo você que está escrevendo, vê aquilo e traz para dentro de si como uma informação que precisa ser guardada dentro de si, dentro do coração. Daí a expressão guardar de cor, né? Guardar de coração. Porque você não vai usar apenas a memória, a lembrança para guardar aquela informação, mas ela é tão importante que você guarda no coração. E ela importa por ser importante, ela vem para dentro de você. Né? Então, quando você define se um personagem é importante, ele não precisa ter um background, ele não precisa ser poderoso, ele não precisa, de certa forma, ser o salvador da pátria ou qualquer coisa do tipo. Na verdade, ele precisa ser apenas relevante ao ponto das pessoas guardarem ele, sabe? E por isso que muitas vezes alguns personagens secundários roubam a cena. Eles simplesmente conseguem, de alguma maneira, absorver, né, a atenção para si, por eles se importarem tanto. Então, eu acredito que se a gente conseguir fazer com que o personagem importe, a gente vai, de alguma forma, de um jeito ou de outro, estar aproveitando uma inserção de personagem mais bem feita, né? Sim, ele precisa primeiro importar para a trama, importar para a pessoa, importar para o leitor, né? Porque quando ele importa, ele está dentro da pessoa, ela acaba achando relevância, né, nas atitudes dele. Né? Uma diferença substancial. Agora, trocando de assunto, para encerrar, eu não quero me estender mais, nem precisamos, porque é um assunto que a gente fica conversando, e eu quero falar, por fim, do pecado do Deus Ex Machina. Sabe, quando... Isso é... Nossa. Quando você usa personagens aleatórios, vindo de lugares aleatórios, para fazer alguma coisa aleatória e salvar o dia. Sabe? Quando o personagem aparece do nada, ele vem do nada, aparece. Pode ser o seu protagonista, tá? Não é um personagem desconhecido. Ele simplesmente aparece e ele resolve o problema, que nem é dele. Deus Ex Machina é uma solução fácil para um problema aparentemente impossível, basicamente. Imagina só o seguinte, rapidinho. A gente tem dois problemas com esse assunto do pecado do Deus Ex Machina. Deus Ex Machina é quando a gente tira a solução do orifício anal. Imagina o seguinte. O primeiro problema é que você acaba com qualquer coerência na sua história, tá? Inserir personagem do nada pra nada já é ruim, mas inserir personagens do nada pra fazer algo substancial na sua história, pra mim, é ainda pior, né? Porque quando você pega um personagem do nada pra fazer nada, ele não mudou nada. Do nada, o nada nada cria, né? Nada, nada gera. Do nada, nada vem. Agora, se você pega um personagem que vem do nada para resolver o problema de um outro personagem ou um problema da história que é absolutamente central, isso para mim é muito esquisito, sabe? É a mesma sensação de virar a página do livro ou do mangá e não saber onde você tá. Já teve essa sensação, Douglas? Sabe, você tá acompanhando, por exemplo, tá acompanhando o mangá. Aí você tá no capítulo 100, aí você vou pro 101. E o 101 não começa da onde o 100 parou. É um negócio aleatório. Aí você fica, ué. Aí você volta lá pro 100, vai pro 101, vai pro 100, 101. O que que eu fiz aqui de errado, sabe? Aí você não sabe se tá faltando uma página, você não sabe o que. Você não sabe se pulou dois episódios. É meio doideira, é. Não sei como é que é essa sensação. É, você fica perdido. Essa sensação a gente precisa evitar no leitor. Né? Esse é o primeiro grande problema, né, pra mim. Agora, o segundo problema seria que você tira dos personagens principais, ou pelo menos os personagens que estão em evidência naquele arco, naquele momento, a responsabilidade da solução do conflito. Quando você pega um personagem aleatório para fazer uma coisa aleatória, vindo de um lugar aleatório, usando esse artifício do Deus Ex Machina para resolver um problema que nem é dele, você tira dos personagens principais a responsabilidade da solução daquele conflito que estava ali. Entendeu? Porque o personagem que está lidando com aquilo, ele precisa solucionar aquele problema. E não um terceiro que vem do além, sabe? Um poder mágico que vem do infinito. Se o seu protagonista chega e resolve o problema dos personagens secundários sem nem ser convidado, aparecendo do nada para salvar o dia, você está sofrendo do que eu gosto de chamar da síndrome de Natsu. Ela é grave e precisa de tratamento urgente. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver Fairy Tail. Se vocês não tiveram, sintam-se agraciados. Eu vou ganhar tantos haters agora, mas vamos lá. O Natsu, o protagonista de Fairy Tail. E parece que toda resolução de conflito de Fairy Tail se resume ao Natsu aparecendo do nada para resolver o problema de terceiros com um soco de fogo. Não importa a situação, ele chega geralmente quebrando uma parede com a mão em chamas, gritando e socando alguém com um soco de fogo. E é isso. Salvei o dia. Eu falo, mas não era pra você tá aí, meu amigo. Você não, sabe, inseriu o personagem, ele é o protagonista, né? Mas inseriu ele na hora errada. Ele não devia tá ali. É tipo, não é da sua conta mesmo. Sabe, o problema é dessa personagem aqui, é dela. Não é seu, deixa ela resolver. Cara, mas não, ele tem que vir com um socão de fogo e salvar o dia. Por quê? Porque ele é legal. Ai, farete. E ó, pra não dizer que eu tô falando mal só de anime, isso acontece em... Sabe onde isso acontece o tempo todo também? Manda. House, ele aparece do infinito. Não, ele soluciona o problema assim do nada, né? É, e é sempre, tipo, é sempre de um estalo mega aleatório. Ele olha. Ele olha um desodorante na mesa dele e tem uma epifania. Estava com pombo, ele tá comendo assim, vê pombos, aí já liga a doença do pombo do não sei o que, não sei o que lá, ele foi pra lá e foi pra cá. E pronto, aí resolve o problema. E isso é bem tosco, de fato, isso é muito tosco. É, e sendo que o problema, às vezes, estava sendo tratado por um outro médico especialista, eu falo, House, deixa os outros brilharem também. Não. Mentira, eu adoro quando ele... Não, eu o que eu amo sobre House é que, tipo assim, muitas vezes eu acho que só um exame de sangue já resolveria a questão do diagnóstico. Mas eles querem fazer um negócio super dramático. Então, tipo... Não, ele tem que ver o pombo comendo milho na praça. E aí ele vai linkar com uma viagem que o cara fez há 3 anos atrás. E aí... Não, ele não mas, tomou tipo, aquela vacina e não sei o quê. Exame de sangue, gente. Exame de sangue é a solução. Não, a parte legal do House é que ele tem uma premissa de que todo mundo mente. Então, sim. Até o obituário é a doença mente. Ele fala, essa doença tá mentindo pra mim, os sintomas que eu disse tá certo e ela não quer se comportar como eu quero que ela funcione direito, doença. É, no final ele tá certo. Ai, cara. Mas é isso, gente. Deus Ex Machina é essa solução que surge de um lugar que não parece fazer muito sentido. Por que que tá ali? E é muito importante que vocês entendam que se vocês criam um conflito que vocês não conseguem resolver, é melhor vocês abandonarem esse conflito e pensarem em outra coisa. Porque assim, acontece, às vezes a gente cria uma situação que nem a gente mesmo sabe como resolver. Eu acho importante você pesquisar e ler e reler a cena e tentar pensar em soluções. Mas se a única solução que você consegue pensar é um Deus Ex Machina, eu acho melhor você rever toda a situação que você acabou criando. Isso é engraçado, Douglas, que eu disse aqui que eu não consigo começar uma história imaginando o final dela. Uhum. Eu não costumo começar assim. Mas toda vez que eu começo um conflito, um problema, eu sei absolutamente todo o passo a passo para resolver ele, sabe? Sim. Eu consigo imaginar o quebra-cabeça todinho na memória, mas eu não sei onde isso vai dar, né? Depois de resolvido. Eu não planejei isso. Mas eu planejo que esse labirinto funciona desse jeito, com essas regras. Onde o labirinto vai chegar, aí depois eu decido. Sabe? Eu funciono assim. É diferente dessa escola de ficar escrevendo a história de trás pra frente, eu não tenho muito... Eu sou super dessa escola, porque desorganização, eu já vi que não dá certo pra mim. Mas isso é justamente pra você evitar essas soluções tiradas do nada, né? Sim. O Deus Ex Machina. Porque quando você não cria um conflito que você não consegue resolver, você acaba tirando uma solução que não faz sentido pra história, entendeu? Então é bom evitar. E pra isso, quando você vai, vou criar uma solução. Pra que eu preciso... O que eu preciso pra que essa solução funcione? Eu preciso inserir um personagem do nada. Aí você acaba colocando um personagem que você criou na hora, que ele, por acaso, é perito, especialista com doutorado em resolver exatamente o problema que você criou e não sabe como fazer. Isso, né? É o fim da picada. Isso me lembra muito o alfabeto da Xuxa de Bleach. Que o inimigo do vilão, tipo assim, o protagonista da luta em questão, das 26 lutas que ele tentou fazer, o inimigo do cara que ia lutar, do mocinho, entre aspas, que ia lutar, era sempre alguém com um poder que counterasse, sabe? Que era o exato oposto do poder do cara que ia lutar. Então, tipo, era muito uma batalha de, o meu poder anula o seu. Mas o meu poder, que é anulado pelo seu, anula o seu também. E o meu poder, que anula o seu, que anula o seu, que anula o seu. Era um ciclo, era muito a gente quando era criança e brincava de poderzinho. Mas o meu poder, ele fica imune ao seu poder. Mas o seu poder de imunidade, ele não pode contra o meu poder mais poderoso. O meu poder é infinito. O meu poder é infinito mais um. Enfim, gente. Muito obrigado por quem se deu o trabalho de ver esse justiça. Não, foi um programa legal. A gente deu dicas úteis. Entre as piadas, a gente deu umas dicas legais. Então, se você gostou, você pode... Se inscreve no canal. Não tem, infelizmente a gente ainda não... Quer dizer, tem o canal do vlog, que aí é legal, que é interessante. Eu lembrei da música do Taos. Quem é esse? Se você gostou, se inscreve no canal. Ah, o rapper Otaku. Esqueci dela. Eu acho super cringe. Eu não consigo assistir. Eu não consigo assistir sem sentir um pouquinho de vergonha. Não é vergonha alheia, mas eu me sinto meio desconfortável assistindo esses raps de anime. Então, gente, vocês podem acompanhar a gente pelo nosso Tumblr, que é o ligabetacast.tumblr.com, pelo Facebook, que é o facebook.com/ligabetacast. Você pode ir acompanhando lá as postagens do blog da Liga. E se você quiser ver o pessoal recomendando livros, recomendando várias coisas bem legais, você pode acompanhar a gente pelo nosso vlog da Liga dos Betas no YouTube. Vale a pena, deem uma olhada, é muito legal. Eu quero gravar alguma coisa pro vlog. Eu tô querendo gravar alguma coisa da Agatha Christie. Eu vou selecionar um livro ali pra ler e tentar recomendar. O Assassinato no Expresso do Oriente até agora não terminei de ler. Nossa, esse eu não tenho. Eu viajei pra Fortaleza recentemente, voltei agora há pouco. Eu comprei o... Não, qual é o nome mesmo? Não sobrou nenhum. Que é um livro que todo mundo fala que é incrível. Não sobrou nenhum. E que tinha um nome super racista e trocaram. Amém. O nome era... E Não Sobrou Nenhum. É o nome do livro. E antigamente o nome do livro era tipo... O Conto dos Oito Negrinhos, uma parada assim. Politicamente incorreto. Por correto. Ser um nome meio estranho, eles substituíram na... por ser um nome politicamente incorreto, eles substituíram na tradução. E ficou fazendo mais sentido, porque E Não Sobrou Nenhum faz parte da trama, sabe? Tem um texto lá que tem esse trecho do texto, então faz sentido. E é um livro que eu acho que vai ser esse livro que eu vou resenhar pro vlog da Liga. Então fiquem de olho no vlog da Liga, tem muita coisa legal já lá. E talvez eu apareça lá nos próximos meses, então fiquem de olho. Vou voltar pros meus TCCs aqui. Obrigado, Michael, por gravar comigo. Me deu um emprego, lá, sofrer, gente. Amanhã eu vou deixar currículos por aí, porque um jovem adulto precisa trabalhar. Eu quero emprego, gente. Eu quero trabalho, gente. Eu só quero viver honestamente, ganhando miséria e me aposentando depois da morte. Só isso. Fique com Deus e não usem drogas. Um abraço pra todo mundo aí. E tchau!